alô. Palito. Alô. Não, não, não, não. Temos, yeah, uma, temos começar uma... a dizer alô. É? Eu conto a dizer não. Alô. E ele agora alô, era, era a primeira forma de atender um yeah. telemóvel. Deixa eu ir se mais perto. Assim. É para dizer alô. Alô. Espera, um, dois, três. Alô. É, amor, tá acabaste de estragar a cena okay, toda. Pronto, repete. Alô! Alô! Amor, está a sério. Alô, Carolina! Alô! Vai, outra vez. Um, dois, três. Alô! Depois eu escolho melhor. Sabe alô! Alô! Alô! Alô! Alô! Alô! Alô! Pronto, mano, tem calma. Ficamos de droga. Paulita, estamos aqui hoje reunidos para. Porque a Carolina faz anos. Sobre a Carolina. Porque a Carolina faz anos. Vamos fazer um lecionário para a Carolina. Pronto, e é para dar os parabéns. Agora diz umas coisas boas sobre a Carolina. A Carolina. Não penses muito. Estou muito a falar comigo. Se não penses muito, senão não é sincero, Paulo. A Carolina pensa que é ironia. Ou sarcasmo. Esta vez não. Temos a dizer que a Carolina, tal como professora de Química, é fofinha! Nós gostamos muito da Carolina. É verdade, muito. Sim, ela sabe muito. É fofinha. Já dissemos que é fofinha. Já. Da cá, da cá. Bons cones, muito bons cones. Exatamente. Concordo. Concordo, cones muito bons. Espera, deixa-me dizer uma coisa. Ricas amigas. Parafraseando aqui o nosso amigo Nuno, a Carolina também vai longe. Tipo, fundo da avenida, neste caso. A avenida da Boa Vista. Para o Porto. Vai longe. Carolina. Não, a Carolina vai para Lisboa. Porto. Cidade Nova. É LOL. Olha, olha. Olha, o bingo. O Carolina abandonou-me. Porto ao LOL. Porto ao LOL. A Carolina abandonou-me. Deixa-me falar. Não, não, a Inês é que nos vai abandonar, não é? A Carolina. Não, a Carolina. A Carolina só quis ficar connosco. Se a manada toda vai para um sítio e fica uma para fora. A Carolina não foi ela que te abandonou. Foi a manada que te abandonou. Foi a Carolina. És tu que abandonaste a manada. Perdiz o rebanho. Não. Contem lá uma história sobre a Carolina Ingra. Estava aqui comigo e então começa a falar e diz qualquer coisa parecida como: olha, o não sei o que é o gordo, e passa um homem bué obeso por trás dela. Depois estávamos na biblioteca. Estávamos na biblioteca e o que é que a Carolina diz? Eu ando na biblioteca, nós numa mesa, e a Carolina diz qualquer coisa como: o ano passado eu não aprendi nada a física e química. E quem é que estava? E quem é que estava numa mesa imediatamente ao lado? Não, a nossa setora de química do ano passado. E a Carolina dizer que não aprendeu nada. Mas pronto, mas fora isso, a Carolina é uma moça muito bacana, ao contrário de outras moças que já falaram anteriormente. Queres duas coisas, Paula. Gosto muito da Carolina e espero que ela vá para Lisboa para a economia, porque provavelmente tem companhia. A Carolina vai para Lisboa porque é fofinha. Carolina, se o átomo de rádio também ouve RFM. Quem é que não vai para Lisboa? Quem é que não vai? Ela tem de aprender a jogar sujo. Mas é que eu tenho a que. Jogar aqui? Sujo! A ser corrupta. Porque quando ela foi para ministra da Economia, sinto tanto certinho. Acho que a Carolina é demasiado boazinha para, ser, para ter cargos de importância. A Carolina foi sempre boazinha, como foi até agora. Carolina não consegue ser má! Se bem que não. Não. Carolina, espera, a Carolina só consegue ser má para gatos. Não é? Pois! Houve uma vez no Porto em que a Carolina assustou um gato e eu fiquei traumatizada. Yeah. E o André também. Posso falar? A gente ainda especula se podia ser um clone da Carolina. Posso falar? Ela tinha sido raptada por uma experiência alien e ainda substituído por um clone mal feito. E a Carolina não foi lá fazer arroz connosco. Eu posso falar? E douradinhos. Arroz e douradinhos. Vamos comer muitos arroz com douradinhos durante o resto da nossa vida. Eu posso. É Lisboa! É Lisboa! On the chambers of her guns. Então, portanto, isto é assim. Se vais para Lisboa, isto não, não... Se a Carolina for para Lisboa, esta mensagem não é para ela. Se for para qualquer outro lado do país, esta mensagem é para ti. Que é, como é que se diz? Parabéns, exatamente. Porque eu não... Parabéns, eu disse parabéns. Eu não sei inventar tanto como eles. Eu não sei inventar tanto como eles e que és boazinho e tal, porque não é. Eu sei que lá dentro há um bicho. Lá dentro há um bicho que se vai soltar quando fores para a política. Concordo. E vais ser um bicho que vai dar dinheiro para todos os amigos. Já chega. Não. Já me estão a calar. O Nuno diz que a tua casa é um Transformer. Yeah. Eu não devias gostar do Nuno. É verdade. Eu um dia estava a dormir e ouvi um barulho muito esquisito lá fora. E eu tenho quase certeza que era uma casa a andar. Que era a Carolina. Eu era pum pum. Isso foi um peido. Murta. Murta. Um peido Transformer. Murta, essa vem cá, vai matar o pó. Está muito, muito parabéns, muito parabéns. Já, já. Limpar a casa, vai. Vai ser a primeira a poder conduzir nesta festa, se ainda por cima não bebes, o que é bom. Ou seja, nós estamos todos bebas e ela vai ser a condutora responsável. Ainda se passa de janeiro. Essa condutora responsável, é. Comprando aqueles carros de 7 lugares, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu digo 7, dá 7. Carolina, não está a gozar comigo. Hã? Porque és novita, tu és uma puce. Mais, Murta. Epá, é muito boazinho e eu tento ainda aprender a mudar isso, não vai longe. Ai. Não vai longe na vida. Mensagem do Murta, torna-te mais. A Carolina vai longe, vai até ao fundo da avenida. Aí está. É de uma das grandes. Depois volta para trás e tem medo de ficar sozinho no Porto. Eu disse que ela não ia longe. Não vai. E vai. Deixa lá. Não. Carolina, gostamos muito de ti. Eu consigo passar uma pessoa. E os meus parabéns pessoais. Espera. Do André. Pessoais. Oh, Carolina, quando eu ganhar o prémio Nobel, esta gravação vai ter que desaparecer. Eu não quero que ninguém descubra isto depois de ganhar o Nobel. Já nem ia ganhar o Nobel porque tinha muitos podres. Tinha o quê? Muitos podres. Podres. Podres o quê? Podres. Porque não tu és podre. Pá. Por dentro. Não foi tanto também era podre. Nada, não, nada. Eu não lembro o que é que disse. O Sócrates ganhou o Nobel. Pensar era podre. Sei lá. Mas a Carolina não é podre, por isso vai ganhar o Nobel também. Eu não sou podre. Toma, uma mensagem pessoal de todos. Carolina, gosto muito de ti, és a pessoa mais fofinha que eu conheço, continua a ser assim. A seguir ao Nuno Miguel. Parabéns, gosto muito de ti. Olá, Carolina. Adeus, Carolina. Não quer dizer adeus à Carolina, só olá. Espera! E por isso, exatamente para eu ir para o Porto, a Carolina está incumbida de todas as semanas ter o dia cultural que nós prometemos ter. Portanto, eu vou ligar todas as semanas para saber se ela está a cumprir a missão dela. E tenho de fazer muitas visitas ao Porto. E está proibida de fazer greve de fome, que eu tenho pena dela e ia para Lisboa. Nós também gravámos isto a ti e tu fazes uma pouca vergonha dessa. Eu não, te vou gravar as goelas da Inês. Aí estão as goelas da Inês em sofrimento. Estão a sofrer. Pi. E é isso, eu gosto muito da Carolina e parabéns. E estás velha? Sim, 18 anos é para tudo. Ah, e vais à Lamarinha, vais começar a dar moedas para a Lamarinha quando tiveres a carta. Espeto com pi. Pi, adeus Carolina. A gente já se conhece desde 10º ano, já me conhece. Oh, para de fazer cócegas na minha rótula. Eu tenho aqui uma amostra de coisas em cima de mim. Sou eu! É a Inês. E, portanto, para acabar, direi-te apenas muitos parabéns. Espero que aos 19 anos eu possa estar a mandar-te uma mensagem. Por telefone ou uma coisa assim. A dizer o quê? Parabéns. Ele faz anos. Isto agora é tudo zero. Sim, terá que ser. Eu sacrifico-me pelo grupo. Mas pronto. Over and out. Murta. Então... Como é que dizem os gajos? Ah, tão rápido. Quer dizer que eu ia falar. Só esquecia. Gosto muito de ti e muitos parabéns novamente. Quer dizer que eu e a Paula ficámos muito felizes desde que fizemos o convite para ir connosco para o técnico. Verdade. E que foi muito bom e gostámos muito de conhecer melhor a Carolina. Mas tu não vais ser. É verdade. Técnico, não! Que sabe o que faz? Então, eu acho que a Carolina é uma pessoa muito querida. Foi uma boa adição como amiga. Foi uma boa edição ao inventário de amigos. Aí está, aí está. Foi bom, foi uma boa edição pela equipa. Acho que foi o melhor contrato. Mas estou muito feliz. Estou muito feliz por ter conhecido. Foi o melhor contrato do tempo. Parabéns e problema. Espero que comecem a emprestar os apontamentos para matemática. Como é que classificarias o nível de inteligência da Carolina? Tipo, não há escala, não há escala. Ah, então é das poucas pessoas não burras. Ela é inteligente. Ah, o Murta disse que ela é inteligente! E eu, Murta? Okay, o Murta está a ser espancado! É, opa, mas o Enzo também era burro, só que era um gênio. Ah, bom. Nuno, é a tua vez. É assim, o Nuno teve que ir à casa de banho, mas o Paulinho também pode dar. Porque nós na seleção bem empatámos, mas isto é sempre espetacular. Ou seja, isto é para dar os parabéns, porque nós gostámos muito de conhecer, tanto eu como o Nuno, e mais eu, porque o Nuno é que é maluco da cabeça, mas não lhe digam nada, porque se o gajo aí chega, manda-me uma chapada. E é assim, quando fizeres 19 anos, espero mandar-te uma mensagem tipo do género: ah, ainda bem que estás em Coimbra, que assim dá para irmos pagar um copinho e tal. Já agora, já voltei e tal. Isto tem que fazer dupla personalidade, isto ser maluco não é para todos. Pois, o Fernando Pessoa também era um mestre. Exatamente. Mas espero que a Carolina esteja aos 19 anos em Coimbra a pagar copos ao Nuno. Porquê? Porque eu preciso de alguém que me leve quando eu estiver embriagado. Oi, quando eu estiver... Hã? Ah, pois, estão-me aqui a dizer ao ouvido, que isto é como aos pivôs de informação, voltem lá a repetir, que eu parece que não percebi bem. Tens de dar os parabéns. Ah, parabéns, exatamente, era isso que eu te queria dizer. Estive à espera que eles me dissessem o que é que era para dizer, porque esta gente não percebe nada. É parabéns, e para o ano tens de apagar copos ao Nuno e a conduzir o Nuno embriagado até casa. Paulita, é a tua vez. A Paulita tem as unhas cinzentas, aquilo deve-se transmitir a outras pessoas. Vai lá, estás-me a ameaçar, Paulita. Tenho as unhas cinzentas, quando eu vou acabar. Au! Pois, claro. Nada cinzentas, é castanhas. É para dizer que eu gosto muito da Carolina, parabéns. Já faz 18 anos. Li o Hélio. Eu com o Hélio não consegui fazer. E vamos estar juntas o resto do ano em Lisboa. Lisboa. 3, 2, 1, Lisboa. 3, 2, 1, Lisboa! Lisboa, Lisboa! 3, 2, 1, Porto! Coimbra! Grigri, grigri! 3, 2, 1, Coimbra! Coimbra, Coimbra! Há aqui mais de 500 pessoas a querer estar Coimbra, pá! Tu tens de vir para Coimbra! Mas a Inês vai estar sempre connosco! Vai, vai! É verdade! Sim. Obrigado pela parte que me toca! Bem, Carolina! Muito bem para Coimbra! Beijinhos de todos! Gostas muito de ti! Adeus! Adeus, beijinhos! Parabéns! Adeus, parabéns! A gente gosta bué de ti, mas bué! Mas muito! Tipo, não sei, não é muito, não é pouco, bastante. Parabéns, boa noite. Parabéns. Beijinhos, boa noite. Beijinhos, adeus.